momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, hoje sem medo de ser feliz, porque se denunciarem a gente, os deputados vão lá e livram a nossa barra, né? Não é assim que funciona? Só se tiver emenda, uns favorzinhos e coisa e tal. E caramba, melhor a gente continuar se comportando então, né? E você certamente assistiu a sessão de quarta-feira na Câmara dos Deputados, na qual foi votada aí a denúncia contra o Temer, certo? Você assistiu! Ou pelo menos deveria ter assistido, nem que fosse pra dar risada, né? Mas dar risada não deles, dar risada aí de si mesmo, porque eles podem até fazer palhaçada, mas palhaços mesmo, olha, fomos nós que colocamos esses sujeitos lá, enfim... Ou, de alguma outra forma, colaboramos com isso também, né? Mas vamos lá. Na bancada do Paraná, como já dito aqui no front, de 30 deputados, 16 votaram a favor do Temer, 11 contra e 3 tomaram chá de sumiço, né? Na somatória dos 263 votos a favor do presidente, esses 16 da bancada paranaense tiveram peso, óbvio, né? E teve de tudo, viu? Teve de tudo com relação a justificativas de voto. Desde justificativas do tipo... Em nome de Deus e do povo evangélico, é, falaram isso lá no plenário. Em nome da economia que está crescendo, em nome do raio que o parta da carochinha, enfim, teve até quem foi sincero e disse coisas do tipo, vamos dar uma surra em quem é contra o presidente. Pois é, sem falar no deputado que levou o boneco pichuleco lá pro plenário e do outro deputado que tentou morder esse boneco. Parece coisa de jardim de infância, né? Mas não era, não. Era a Câmara dos Deputados, pra você ver aí a que ponto chegamos. Mas já imaginou como seriam os votos dos deputados se vários deles estivessem realmente falando a verdade? Por exemplo, eu voto em nome da minha emenda que o Temer liberou. Eu voto em favor, né, em retribuição aos favores que o governo me deu ou prometeu. Eu voto pela vantagem que eu estou levando. Voto a favor do Temer porque também estou enrolado e uma mão ajuda a outra. E por aí vai, né? Seria feio. Mas melhor do que pensar que nossa vida é pinico, né? Enfim, já que estão nos fazendo passar raiva, que pelo menos nos fizessem passar raiva dizendo a verdade, né? E os 20 deputados que faltaram, que não apareceram para votar. Enfim, a justificativa mais comum foi de atraso, né? Que chegaram ao plenário depois da chamada dos nomes e coisa e tal. Já o deputado paranaense Luciano Dutti disse que atrasou por causa de uma pane no avião e que, quando chegou ao plenário, sua hora de votar já tinha passado. Ok, acontece, acontece. O Osmar Serralho, ex-ministro do Temer, deputado aqui do Paraná, não se deu o trabalho de justificar, pelo menos nas publicações que nós lemos até ontem, né? O problema, porém, é que essa ausência de 20 deputados acabou beneficiando quem? Adivinha? O governo, claro, né? Já que o interesse em juntar votos era da oposição, que precisava de 2/3 para evitar o arquivamento da denúncia, mas como o placar final deu 263 a 227 a favor do Temer, né? No final das contas, isso acabou nem fazendo tanta diferença assim. Agora, o que não dá é deputado dizendo que o Michel Temer ganhou a parada por vontade de Deus e que foi feito o desejo da maioria, né? A não ser que a gente esteja realmente vivendo no país do engana que a gente gosta.